3-0. Todos os visuais para prosseguir para a Vitor Sul. A matéria está visual, Delta. Prosseguindo a descida, o azul 2771. 2771 para 2.000 pés, autorizado LS, reporta final. 2.000 pés, autorizado LS, reportará no final. 2067, está pronto? 2067, Guarulhos, 3.60, autorizando 1.0, decola da 1.0, curva direita, da El, Leda, Mote, Controle 1.190, 8, acena 55.66. Recopiado, certo? Deu transporte. Vai, decola da 1.0, 0.80, autorizado 3.60, decola da El, Leda, Mote, 19.85.66, posição de número 1.0. Correto, chama push. Camarada. Fala na 2, na 3, chorar para o táxi com 1.38 a bordo. 3 horas e 30, barulho. 2 na 3, a direita via índio. Oficial da 1.0, corre. 1.895, ajuste 1.0 no 2. Ok, direita índio, oficial da 1.95, né? Pátio 5, ingressa na Alfa, chamando sua Juliette. Táxi autorizado, Alfa debutando, Pátio P3, Pátio Principal Índia, ponto de estrela no 0, corre 1.895, ajuste no 0, 1.2. Confirma o final da mensagem? Pode ser da 1.0, vai chamar a 2.25, vamos tentar. Ok, o tráfego mantendo 700 pés com 2 milhas de separação do tipo contrário. E a gente ainda não visual. Agora visual, mais flecha mesmo. Sou na 2.4. Prossiga. Agora sim, sobre o operador de Finger, pronto para o estacionamento, ponte 9. Gente, tem condições de agora estacionamento na posição posterior, puxe? Estou autorizando, seguindo para a Duna, aqui atrás. Duna 15, está aí autorizado. Leca Juliette. Subativo aguarda, pois, é possível prosseguir? Gente, após o Mitsubishi, inicia e chama ataque. Tá. Papa Romeo, Seattle, no Delta, contorno na parte principal, Lima, mais Quebec. Quebec, 1.1.895. Marinha remota 13. Confirma. O passageiro 2230 foi passado pela companhia remota 13. É, então na verdade vai ser pátio 3, é isso? Vou reconfirmar, ingresso via Kilo, aguardando a confirmação. Ok, Kilo, se quiser eu ingresso aqui no pátio 3 e conforme for, aí depois a gente consegue pelo pátio se caso for remoto. Ok, sim. Confirmando, 2.54, livre pushback. Funciona, 2.54. Leste Romeu, como tráfego do Vitor Hotel Delta, helicóptero mantendo 700 pés, uma milha e meia sua frente. Ciente do Vitor Hotel Delta, não visão. Está na linha do litoral. Então tá. Agora possui 11 horas, 1.5. 11 horas, ciente, não visão. Ah, visão, ok. Vitor Hotel Delta, não transita. Está na escuta. Nós chegou para o helicóptero nas proximidades da sua aeronave, já avisou alguma sua. Não sei, está sem respirar. 64. 350 na saída Puca, veja lá. Ascensão 350 na saída Puca, voo 80. 30, obrigado. Remoto 04, 27712. Remoto 04, 27712. Controle o mais seleção, meu. Autorizado da presente posição. Cruza novamente Dona Esquimbra para seguir sobrevoo na região da calçada. Autorizado. O meu. Pro Delta, hotel Delta com intenções. Já a próxima farol vai para pouso no Salvador. Então não ganha um bagulho. Canário 8, uma boa, né? 2-1-6. Salvador, boa tarde, SNN, é 2-5-4, ponte, espera da 1-0, pronto. Eu fico fácil, vou manter a quantidade, não é? Mateado. Torre, o Papa Romeu, Vitor Acadado. Vitor Acadado, prossiga. Salve. Itapuã para pouso no hangar Bata. Apresente autorizados cruzamentos hoje, aproximação da 1-0, Vitor Hotel Delta, ajuste no 0-2, reporta na final. Autorizado cruzamento, reporta lá na final, o Vitor Hotel Delta. Alfa Santana, decolagem pista no 0, 1-0, graus com 9 minutos. Clear down to level 060. Vitória 340, decola da 1-0, curva direita, Dael, Leda, Bidev, controle 1-1-9-8, aciona 5-0-0-7. Vitória 340. Vitória 340, Dael, Leda, Bidev, saída 19-8, controle 5-0-0-7, transporte. Voo no 067 na ponte 10, solicita o feedback de acionamento. 067, autorizado o trabalho. Camarada. 08, vovô. 19-8, trabalho. Controlado. Tango autorizado, vá posição Conde, chama na décima milha. Vai chamar a décima milha passada, Alfa. Portão recebendo modos Alfa Charlie, autorizado a sessão 090, direto Conde. 090, direto Conde, Alfa Tango. Decolando 45, controle 119, 8, bom voo. Salvador, boa tarde, na 254, transfere. 7 a bordo, 3 horas e 54 minutos, Galeão. 067, parte principal Índia, ponto César no 02, 118 na 5, ajuste no 092. Camarada 18, na 5, no 097. Via chegada 080, 3290. boa tarde, 2067 de Acora, Dael Leda, Control 2000. Consolo 360, Dael Leda Motiva 2067. Dael Leda Motiva 362067. Frotti, Controle 1198, aciona 5016. Autorizado Fortaleza, nível 370, apenas o Lu 19, Momo, Froti, decola da 10, 19-8, achando a 5-0 no meio. Qual é a chance? Vamos ver o Front Control, Zero Force, no edifício 2006. Pouso na pista no zero, canto 120 graus, canto 90. Pouso no zero, outra vez. O 6356 pode prosseguir a descida após de SAP? Pode, 6356, desce para 2010, autorizado ele a reporta final. Ele vai 2010, já pode ser estabilizado 6356. 089, estabilizado em ataque. Estabilizado, obrigado. Vai receber 251. Isso, 1060. 3290. 3290. Autorizado para 3010, 1012. 6000, comerou, 3290. Good morning, Onça 04, final ILS, runway 10, I have the honey tag. Onça 04, Canadian 012, continue approach, expect runway vacated. Onça 04, continue to approach and wait for the clearance. Posto Bravo Índia Solo, zona 600, direita do Zoom, destino 1. Traque autorizado, parte principal Índia, ponto de espera 01198, ajuste no 012. Autorizado, táxi via Índia até o ponto de espera da 190, 1012, ajuste. Qual a sequência toda? 118, decimal 95. Questionamento ao gate 7. 32, 16, após a Embraer do Azul passar a rede guarda, autorizado chama táxi. Iniciando após a passagem do Azul, chama táxi 3216. 3283, portão 4 para posicionamento. 3283, após a passagem do Embraer do Azul, autorizado chama táxi. Após Embraer do Azul, autorizado posicionamento, chama 3283. 90125, mais 3 acho. Estabilidade, 6356. 356, chama 2-18-95. 2-18-95, 6356. Informa helicóptero 4 milhas, norte da posição Suna. Não vai interferir com o seu tráfego, autorizado aliás. Ok, se a gente está por aí, nós vamos reportar a estabilidade. Zero 04 on the ground at 03, leave the runway by left. Salvador Bozo 4019.0. Monster 04, continue taxiing, leave by right, contact ground on 21 decimal 1. Leave by right, now going forward. Torre. Ação escuta. Cliente 6356, vento 120 graus, 10 nós, check trem, pouso cruzado em 0. Livre, ponto, está com baixado e travado, 6356. Azul 4089, cliente mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera. Cross runway 10. 5, ajuste 101, 32, 16. 6, parte principal, Índia e 18, 95 no ponto de espera, 32,5. Azul 4089, após o trem alinhar e manter. Fala sua frase do trem e mantém, 4089. Campinas. Afirma, 3204-3283. Gente, à direita, via Índia, ponto de espera da 90, sou aí, 1895, ajuste na 01, 73283. Fazer a passagem do Avianca, está autorizado a reportar ataque 267. Boa Tuna, Autorizado descendo para 3.000, 10.011. Comando Duna, com 1.011 descendo para 3.000, 6141. Tráfego Salvador, ponto Tua Casa, Azul 4976, 7 da Lima, autorização para Paulo Afonso. 976, Paulo Afonso, 170, Zulu 9. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, Momo, transição Nitsa. Controle 1198, aciona 5026. Passou o transponder, Sereca. Confirma? Confirma o transponder? 5026. Zero, decolado 1-0, está na posição, prefira a moto, pressão Nitsa, 5026, transponder azul, 2-4976. Obrigado, Mike. Golf Mike, não está recebendo uma radar ainda, reporta no Salão da Barra. Motor é. Boa tarde, está 3283. Passagem 83, sabe 360. É Barro, transição Alfa Vila. Alfa Delta 360, 3283. Seu Mike, direto ao meu. Seu meu. Saindo de Paris, seguindo agora para sobrevoar na região do centro de Salvador. Seguindo o meu. Desculpa. Parte principal, Índia, ponto 0907-295-1877. Bom trabalho. 127, passa através de Veracruz. E mantém os corredores, reporta Paris, 1510, Romeu ATR. Paris, Romeu ATR. Luz na meia decolada aos 14, 19, 8, boa. 19, 8, boa, 32, 9, meia. Controle de Salvador, bom dia, tá 32 no meio, decolando a sua escuta. 2 no meio, sobe 370, recebe a bomba, transição forte, vigilante. Subindo 370, tá, 32 no meio, tá perfil da subida, vamos. Procedimento via de Salvador, Daniel 320, via chegada na área da 7050. Autorizado Duna, 6320. Inicialmente mantém o 050, mas vai, Duna. Relativo, 050. Controle da China 63, Duna 5, aproximação da 7, gravadora, está presente? 315, autorizado por Duna, na torrencial número 2, na aproximação, praticamente empatado com o Chanel e a companhia. Inicialmente desce para 3.010 e reduz a velocidade para 2.20 mais. 3.0, 200, nós poderíamos tomar um ajuste? Ajuste 1.011. É, 867, decolagem autorizada 1.0, vento na central 2.9. Decolagem 1.0, 867. Tem condições de voar na prova 100, uma centena? Acima, né? 305, estou 100 à esquerda. Primativa esquerda para o 100 para seguir o tráfego da companhia. Sim. Azul 4089, chama Recife 251, alterno 13325, azul 4089. Boa tarde, 44. Via chegada, Mário, dessa 0050. Uma Fusão, Salvador, boa noite, 67, Arboa, Nickensberg. Mantenha a saída, sobe 3.0. 3.0, mantenha a saída, vai ser certo. Prossegue o golfe mais. Índia, 500 meios, destino Salvador. Tio, o repórter pitou sua, ainda não tem contato para dar com o seu nome. Salvador, até 32 no meio, possibilidade de voar para o Ti? 2 no meio, para o Ti negativo. 7, bateria saiu, 32 no meio. Controle mais direto no meio, na região do campo grande. Positivo, mais direto no meio. Está mantendo o número 10, com certeza? Mantendo 750. Certo. Romeu, TR, através de Paris. Salvo, Salvador, eu... Ok. Primeiro ativo, assinado 0128, Charlie. Chama 1041, desce até 2.500, ajuste no 0 no 1, autorizado o ILS e a porta final. 2.500, IVLS, porta nacional, 1.041. Se tiver condições, é autorizado sim para 1.041. Ok, Simbra, pode prosseguir em cima? Simbra, inicialmente, infelizmente eu tenho um tráfego na sua frente. Posição de 12 horas no rumo leste, está mantendo 1.500 pés. Sim, está prosseguindo para 2.500, 11 sim, para aguardar a planejada, 1.641. Afirmativa, assim que cruzar o tráfego será autorizado. 4.1. E a 3.5 resume Duna, 3.000 pés. Duna, 3.000 pés, né, 3.009. E depois, atenção, nós temos de cruzar 3.008. Gente, vou ter que ficar, só um minuto, 1.000 pés ou 2.000 pés? Meu Deus. Meu Deus, meu Charlie? Autorizado descer do 2.000. 2.000, D1, controlando. É 3.5, desce 2.000, pés autorizado, ILS, pode ser autorizado. 2.000, minha 3.000. Meia 3.20, reduz velocidade para 2.10 mais, número 4. 3.21.6, chama Recife, 9.545, alterna, 1.26.85, 3.21.6. 1, 2, 5, 4, 5, 2, 6, 8, 5, 3, 2, 1, 6. 283, chama Recife agora, 288, alterna no 2000. O meu Tayhane chama a torre agora, 5295. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. 295, até mais. Gente, autorizado, descida para 4 mil pés com ajuste do altímetro no 01. Mike, pra ver. Se possível, reduza para 1909 a velocidade, número 3 na aproximação. Número 255, a controle de Salvador, a sua identificação autorizada a chegar da Blanc, foi direto Blanc desse iniciamento do nível de voo 160. Direto Blanc, 160, voo na 255. Estou em 4 milhas da 17. Cliente. Direcional 95. Mike. Hotel Yang, autorizado pouso, pistão no 7, vento 100 graus, 089. Gente, 93 mil até baixar trabalho. É parte da mudança de regras de voo, mas que para a desça para 4 mil pés. Estabilizado ainda, é 3 mil pés. É 3 mil 5, chama a torre no 8 decimal 9 e 5. 3 mil. Chama a torre 2-0, desça para 2 mil pés, é autorizado assinado, o procedimento é o X-Ray, é pode estabilizado no localizador. É, para estabilizado, é 3 mil 0. É 315, boa tarde, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguarda autorização de pouso, pista 110. Salvador Azul 4976 para o TAP, PLB 63, 4 horas e 20, aí Marcelo. Que mais é alternativa? Nossa, ó. Tente, segue via ideal quando for esperar dar no 0, 2 e 1, 95, que é legal no 0, 1, 1, 1. No 0, 1, 1, via India Alpha, 395, 4,700. Obrigado, bom trabalho. 255, 4,700, 70 para 160. 1, 255, passa superado, 5 horas, 7 minutos, desce para nível de voo 050. Autorizado backtrack, a porta liberando para Bata, o Romeu Tayhane. Mike, confirma confirma a intenção de pouso 45? Afirmo. Visual com R2 da Avianca final do 10 à sua esquerda? Afirmo. Gente, libere a linha do litoral, siga o tráfego, reporte na final para o pátio 5, agilizando o quanto possível. Mike Golf Mike, o ajuste no 011. Ai, que graça! Pode vir pelo, ou não deve ser pelo. Quem seria pelo?